O mar enrola na areia. Era uma vez o Senhor Mar, com uma onda, com muita onda, e depois, ondinha vai, ondinha vem, ondinha vai, ondinha vem, e depois a menina adormeceu nos braços de sua mãe. Porque se sente feliz.